6258, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Aqui é autorizado ILS, reportaremos no localizador, são 6258. Europa 084, send via to 2000 feet, altimeter steady 1016. Alpha 1016, 1016, 6310. Voador, boa noite, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Xana 36, 62, Cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 05 nós. Livre pouso, 190, Xananeia 310. Dá uma olhada aqui, Santiago. 1062, a Galeão 350, autorizado táxi até o ponto de espera, torre no noite, decimal 95, o ajuste no 096. 295, seu ponto de espera. Torre Salvador, boa noite, ao 2043, voo, ponte espera da 10, visual com tráfego na curta final. 2043, boa noite, após a passagem do Airbus ali, mantém no 0. A do Airbus ali, mantém voo 2043. Localizador da 103258. 103258, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 900. Boa. Dropa 04, Salvador Approach. Request right hand heading 070 to avoid weather. China 016. Sente mandando instruções 3258. Speed deviation to avoid weather. Europa 084, after deviation, you clear to fly direct to the intersection. Copy. Clear for deviation after deviation, direct to the intersection, Europa 084. Chinema 310, solo 51, direita 1211, reporta pista livre. Liberando o sinal 219. Liberação de 1831, suba para nível 160 e solicite ao centro Recife. Em 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. autorizado decolagem no zero. Sim, decolagem na 10, voo 2043. Alô, boa noite, Chanel 63, ano 0, livrou. Alfa Juliette 01, portão. Alfa Juliette 01, 63, ano 0. Cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 220 graus, 05 nós, informo poça d'água sobre a pista. Sim, está 3858, autorizado pouso, pista 1 no zero, está 3858. Z043, decolado em 54, controle 120, décimo 8, com rumo. 208. Oi, Salvador, boa noite, 2043, 700, é o Leda. 2043, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, saída da El, gol 2043. Europa 084, you clear ILS X-ray final runway 10, report reception on the localized, altimeter 10016. The X-ray runway 10, altimeter 10016, Europa 084, for the on-fine. Santa Emema 2, DCV para 2000 pés, QNH 10 no meio. 2000 0 no meio, até 3662. Andrés 258, solo 55, direita 1211. Direita 1211, ok. 1258, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Inter-662 é autorizado final e ele é sexway. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Contra estável, tá na 3662. Dá pro direito, boa, Catec Salvador Tower. Boa, Nader, Niner 5. Brasil 84, contact Salvador Tower, 118.905. 118.905, get the data from Salvador Tower. Salvador Tower, good evening, Alpha 084. Alpha 084, good evening, check your landing gear, cleaver to landing runway 10, wind 220 degrees, 05 knots. Clear to ground, gear down, Alpha 084. Voo 2043, no centro Recife, na frequência 133, decimal 25. 3325, obrigado. Estabilizou a TAM 3662, avistando. 3662, chama a torre em 1895. 1895. Torre Salvador, TAM 3662. TAM 3662, boa noite. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 016. Boa noite, aguarda a autorização, TAM 3662. Fuzzy 84 and on the ground at 02, right 1-1, decimal 1. 1-1, decimal 1 will be at the end of the round 1. Ground between Alpha 084. 084, Alpha Juliet, stand number 10. Alpha Juliet, for stand 10, Alpha 084. A 3662, cheque trem, autorizado pouso, pista no 0, vento 220 graus, 04 nós, informa o poço d'água sobre a pista. Positivo, pouso autorizado, pista no 0, tá 3662. 3662, Sola 06, direita 1211. 211, tá, 3662. Salvador, boa noite, tá, 3662. 3662, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá, 3662. Praça Salvador, Oceano 63, altera a posição Pono com a pasta 3190. 3190 para Recife, confirma. Confirma, Recife. Aguarda só um minutinho, prepara a Pucajá Maracaju. Aguarda, Pucajá Maracaju. 973, aguarda com fins, reparar a boelé. É 3102.com, é? É 3102.com. Autorizado Recife via peso Luno 7, restante conforme, nível 350, saída Puca, Jamaracaju. Decola da 10 esquerda, 5130, código 1208, controle. Canário 6310, autorizado Recife, no 350, peso Luno 7, Jamo, Puca, Aracaju. 430 transponder, 1208 a controle. Correto, chama pronto. Chama pronto, em Federal 9973.4. Autorizado com fins, via preso 21, deporte, restante conforme, 3601. Arbor, elefa a saída, decola da 10 direita, 5127, código 1208, controle. Tráfego Salvador, boa noite, 3258, informação Pampá, 02, autorização Fortaleza. 3858, Fortaleza autorizada, peso Luno 9, Bangu, restante conforme, 370 nível, decola da 10 esquerda, na Momo, Cogbu Frutti. O código é o 5134, controle 1208. Autorizado nível 360 para a Fortaleza, via preso do 9 no Bangu, e conforme é o plano apresentado. Plano da pista 10 com a curva esquerda após a debalagem, saída Momo, código Proti 5134, código transponder 1208, controle de saída, tá 3858. 3858, correto, chama pronto. Fortaleza. Maia, Kilo Delta, boa tarde. Pronto, cópia, governador Valadares. Boa noite. Autorizado o governador Valadares, via Pedro 1-0, por base restante conforme. Nível 260, na saída da El, Leda, Mótima. Decolada 1-7, curvando à direita, ligeira à direita, o código é o 5-1-1-2, o controle 1-2-0-8. Confirmando pelo AB Pátio. Tracionamento, táxi decolagem chama torre no noite decimal 95, Serra Quilo Delta, ajuste chama 0 no 6. No 01 está livre, 63 no 0. Pedra 63. Tráfego Salvador, boa noite, eu vou no 096. 096, autorizado Fortaleza, via preso 19, Bangu. Nível 370, saída Momo, Cogba Froti. Decolada 10 com curva esquerda, o código é o 5142. Autorizado para Fortaleza. Nível 370, Pesulo 19, Bambu, saída Momo, transição Froti, decolador 10, curva esquerda, senhora 5142, gol 0096. Correto, chama pronto. 6310, o POB 124, 3 horas e 30, ao Senna Naval. 124, 1330, Natal. Autorizado até o ponto de espera, turno no noite decimal 95, ordem 190 no meio. Passando, posiciona a minha 310, boa. São 3305, desça para 2010, ajuste na 096, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2000, voador então? Eu tenho TAP, após TAP, Duna, 3305, repasse estabilizado. Então, voador, boa noite, sir, focus ao 019, drop level 10, descendo level 10, bom para o Portugal 019, Scott Island, via de bom for arrival, descend 4,000 feet, via de 1016. Identity, clear level 150, and bom for arrival, via de 1016, Portugal 019. 019, clear until 4,000 feet. Clear 4,000 feet, and Portugal 019. Parte 3 está livre, chame o táxi. China M3 90, decolada 39, controle 120, décimo 8 no rolo. 08, boa noite. Rafael Salvador, boa noite, China M3 90. China M3 90, boa noite, contato radar, só para o nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA 63 90. Autorizado até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 0 no 6, o sideral 973. Segue 2000, 3305. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 a 0, vento calmo. Salvador, 3858 da Tano, 2 por estacionamento. Firme? Tano, 3858 por estacionamento, 02. 02 está ali, puxando o táxi. NXR, repórter, obrigado. Na torre em 1895. 1895. Boa noite, na 3305. 3305, boa noite. Cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento K1. Pista 3305. Federal 9973, decolado às 45, controle 120, destino 8, bom voo. Decolado às 45, controle 1208. 208, claro. Descendo a 6310, descendo 1125, na frequência 125, decimal 45. 2545, canal 63. Controle, boa noite, Cidrão 9973. Federal 9973, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, sai da árvore. Tá, vou só para o 360, pode voar elefa? Utilizado elefa.